Bela e a Fera. Era uma vez um comerciante que tinha uma filha muito linda. Era tão linda que seu pai passou a chamá-la de Bela. Certa ocasião, quando o pai estava voltando de viagem, ele acabou se perdendo. Foi parar em frente a um castelo que parecia estar abandonado. Como era tarde, acabou pernoitando no castelo. Na manhã seguinte, foi até o jardim do castelo e cortou uma rosa para dar à filha Bela. Apareceu então uma fera furiosa que foi logo dizendo: "Como ousas roubar as rosas do meu jardim? Morrerás por causa disto!" "Desculpe, estava apenas colhendo uma rosa para minha filha", disse o comerciante. A fera não quis nem saber, estava muito furiosa e decidiu prendê-lo. O comerciante, muito triste, rogou à fera: "Eu lhe imploro, deixe-me ver a minha filha querida pela última vez. Depois voltarei ao castelo." A fera concedeu-lhe o pedido. Voltou chorando à casa para contar à filha o que havia acontecido. Bela decidiu voltar com seu pai para o castelo. Chegando ao castelo, ela pediu à fera para ficar no lugar do pai. A fera concordou e o pai foi embora triste com medo de que a filha pudesse morrer no lugar dele. Apesar do medo de morrer, a Bela foi percebendo que a fera a tratava bem. Com o passar dos dias, o monstro apaixonou-se pela Bela, pedindo até em casamento. Bela não aceitou, mas ofereceu sua amizade. Alguns dias mais tarde, Bela pediu permissão à fera para que pudesse visitar o pai dela. A fera concordou. O seu pai estava muito triste, pensando até que Bela tivesse morrido. Ele já estava bastante idoso quando Bela o visitou. Ficou muito alegre. Quando Bela retornou ao castelo, encontrou a fera muito triste e doente. Estava assim porque sentia muita falta da Bela. Neste momento, a Bela beijou a fera e houve uma grande transformação. A fera transformou-se num lindo príncipe. A Bela apaixonou-se por ele. O príncipe então contou sua história para a Bela. Ambos se casaram e viveram felizes para sempre.